ninguém vai desconfiar. Medo de cair, tu vai ninguém girar. Quando levanta, pede pra tu ninguém dar cabal. Desconfiar. Competência são lembrados pra buscar. 50 G, 80 conto, caramba. 50 G, louca, resina. 50 G, louca, resina. 50 G, louca, resina. 50 G, 80 conto, caramba. A hora da aventura começou. O sente na poltrona, apenas mais um show. Viagem na emoção, onde as vacas querem ter um coração. Copos e xícaras se quebram no meio do simples, atingindo outra dimensão. Perfurando a ostentação, causando uma devastação. Derrubando o portão do castelo de Grayskull. Mundo cheio de traição. Risadas nesse riacho, espaço na minha neta. Sem close pra sua força, sem laço no Bollywood. Lamento de lagartixa, jogo sem cair em ficha. Valdetista foi cobiça, preguiça, sono na missa. Não é moça, mosca no muso, na cruz com o gato. Explode dentro da terra, tormento no mesmo sonho. Açaia, menina morte, com corte no lindo bruxo. Na sala, sua cara murcha, perdido todo. E eu já nem sei te falar o que é real nesse mundo imaginário. Proporções gigantescas deram pro conto do vigário extraordinário. Siga com fé o missionário. Fundo falso do banco, sobrevive com seu salário. Pensa que é ligeiro, vai se dar mal igual Jerry. Seu rato se afogou hoje, mais visto que a Cicarelli. Nem tudo que reluz é ouro, nem o mais importante. Recebe o que aconteceu com os melhores refrigerantes. Estante de otários, web revolucionários. Muda o mundo no Face, não arruma nem o próprio quarto. Bato pro enquadro que levaram a caneta bosca. Maquiagem que garante sopa sem mosca. A mosca que não mosca é só roda de skate. Tamo de palquinho novo, bora gastar esse shape. 50 minutos a milhões, X Games. Acertos mais preciso que cesta de Lego. Ninguém vai desconfiar. Medo de cair, tu vai girar. Ninguém vai desconfiar. Quando levanta, pede pra tu dar cabal. Ninguém vai desconfiar. Competência são lembrados pra buscar. 50 G, 80 conto, caramba. 50 G, louca, resina. 50 G, louca, resina. 50 G, louca, resina. 50 G, 80 conto, caramba. Estilhaço na pupila, devolva minhas papoulas. Escreve casulas de sete no cabelo da campoura. 50 casa caindo pelo lírico tormento. Jogando cuspe no vento. O dono do tempo e das ideias que não batem. Menos macacos que me mordam, mais camarões que me chapem. Planeta sabe, e não se esqueça meu compadre. A caravana nunca para quando os cachorros latem. Vilã, vilão, marcas do batom. Vida construída de um cidadão. Alegria, tristeza, sedução, decepção. Revolta em volta, sentimento de exterminação. Coração chora e alma brilha. Se odiar, tenha certeza, não parou aí. A gente é uma ganja, que foi desde a preta. 50 G, 80 conto, caramba. Seu coração de pedra um dia vai amolecer. Cuidado com os percursos, não pague pra ver. Clima de preconceito, o que que tá acontecendo? Que 50 G chegou e nós é largado mesmo. Próprios seres querendo ser civilizados, mas agem ao contrário. Preocupados com meus olhos vermelhos e meus dedos amarelados. 50 G, cabeças pensantes, a vente além do alcance. 50 gente, 50 mente. Projeto secreto segue invadindo sua mente. Poesias abstratas, ideias inteligentes. Batidas cabulosas, isso é rap independente. Curto visual, cada estilo musical. Sabota esse P-Funk, Rael Kamau e Charlie Brown. Tá conto na carteira pra durar até o fim do mês. Acabou no underground, estranho lá no japonês. Japonês, japonês, japonês. Hey, Charlie. Charlie, baby. Charlie, baby, quer ganja? O que Charlie quer, Charlie? Ganja, Charlie. Traz 50 pra Charlie. Charlie quer ganja. Ninguém vai desconfiar. Medo de cair, tu vai girar. Desconfiar. Quando levanta, pede pra tu dar cabal. Desconfiar. Competência são lembrados pra buscar. 50 G, 80 conto, caramba. 50 G, louca, resina. 50 G, louca, resina. 50 G, louca, resina. 50 G, 80 conto, caramba. French law. French law. French, through the streets I'd be walking.